O telefone tocou novamente. Fui atender e não era. Alô? E aí, bandidão? Quem é que tá falando? Ei, quem é que tá falando? Não interessa não, truta. Ô, oh, quem é que tá falando? Não interessa, truta. Só quero te falar uma fita. Você lembra da Juliana? Lembro sim, por quê, então, irmão? Então, sua hora vai chegar, falou? Opa, que... Já até sei quem é, não sou culpado, o que fazer é debate. O errado aqui não vai vencer, é proceder. Não sou coitado, apetite é mato. Passar por talarico não, o cana rumo rápido. O mundo é louco, assim que funciona. Por causa do mamino, bandidão caiu na lona. Caralho, que se foda, vou partir pra ação. Começar a andar armado que o João é bom ladrão. Já puxou uma boa cota de cadeia. Só vai sossegar quando me vê igual peneira. Tô escutando uma par de comentário que ele tava planejando pra invadir o meu barraco. Eu disse pra coroa que eu ia me jogar na frente da minha mãe, ninguém vai me matar. Tô no foda-se, a cena é hoje mesmo. 45 na cintura e o sangue tá fervendo. O demônio tá em mim, tô irreconhecível. Olhar feio, assassino de alto nível. Não sei aonde que o elemento mora. Tô indo pra favela, tem que ser agora. Todas 10 até as 2 no peão e não te acho. Vou fazer um 10 no bar na madrugada. Eu te cato, eu te cato, eu te cato, eu te cato. Filha da puta, vai, filha da puta. Larico do cara, larico do caralho. Aqui é o crime ladrão, talarico deu-me bandidão, né? Chavecou minha mulher, não foi outra qualquer, né? Morreu sem massagem, fui só de escopeta. Distraído peguei, foi só na cabeça. Numa viela escura da favela, a cobrança, a vingança, a lei da selva. Lembro dos maus tempos na detenção. Minha rainha me dava assistência todo domingão. Cigarro trazia recado dos camaradas, que vários tão firmão, vários dando mancada. Treta de mulher, dinheiro, droga, revolve. Fico louco, louco, nem Deus comigo pode. Vários já mandei pra vala. Por ela é uma mão no fogo e a outra na arma. Sou conceituado no crime até umas horas. GRR na avenida, os PM endoida. Sem lágrimas, choros, arrependimentos. Friamente calculista, doido pro arrebento. Foi na vida do crime que conquistei meus objetivos. Uma mulher fiel, 3 lindos filhos. Armas automáticas no crime, status não podia ser tirado por um chapéu atolado. Então a cena foi louca, bem em frente de casa. Azar dele, sorte minha, tava na mão a caça. No sapatinho observei, cheguei, me aproximei. A hora da vingança, calibre 12, engatilhei. Cartuchos no chão, miolos pra todos os lados. Morreu de 45 na cinta, talarico finado. Talarico finado, talarico finado, talarico finado. É o Billy? Liga, tá lá. Aqui é a Juliana, tá lembrada? E aí? Sabe, eu tô muito afim de sair com você. Aí, mina, você se conversou com meu mano lá, tá ligado? Falou que você não era casada, o mano morreu por sua casa, e isso tá certo. Ah, mas não tem nada a ver, aqui passou pra você. Ah, perfume forte, adocicada essência do veneno. A micro saia e o decote, mostra o seio. Se eu abraçar a minha carcaça vai a prêmio. Mas por tesão o meu caráter eu não vendo aí. Voz sensual no telefone pra me iludir. Sempre fiz meu papel de homem, não vou fugir. Mas dessas minas desse tipo eu fico longe. Nem que eu fosse o Chico Louco ou um monge. Merece levar bem mais tapa que atabaque. Pensar que o pique Ticholina vai me dar um baque. Pele macia, boca desenhada, piripaque. Vai virar jumbo pro maníaco do pai. Que vagabunda 7-1, acha lindo da faia, iludiu no pai e pum. Meu mano na gandaia falou que gostou dele, que tava consciente. Que separou-se do marido, estava carente. Mentira, ele estava em casa com sua filha. E a Juliana se abrindo tipo crocodila. Cola de samba em samba só pra renovar a fama. Mesmo chaveco, mó caô, mais um pra cama. Tem mina certa e mina errada, o mel e o fel. Por causa de uma vaca, meu mano foi pro céu. Na inocência ele não sabia de nada. tiros de 12 pelas costas na calada. Não durmo no barulho não, acordo assustado. Água do mar, tô ligado, tem gosto salgado. Tem mina com moral e mina que tem manha. Ser uma truta forte ou simplesmente uma piranha. A saga continua sem quebrar o paradigma. Não troco sem vadias pela minha digna. Ô Luiz, muita treta essa música aí, hein? Jorge Ben. Ô, Miliano, hein? Eu tava de baile. E aí, entra aí, truta, chega aí. E aí, Evandro? E aí, Regis, firmeza? E aí, Regis, firmeza? Porra, maluco, tá mó bucucu na favela, ó. O que aconteceu? Porra, mataram a Juliana, mano. Juliana? Pô, a mulher do patrão, mano. Mano, tá com ficar louco. Tá ficar louco. Ave Maria. E? Agora há pouco, mano, a favela tá assim, ó. Vixe Maria. Polícia, filho dela. Bico pra caramba. Mas ela tinha lá, três crianças? Pô, mataram dois filhos dela, ó. E a menina? Dois? Dois, a menina acho que se patava com o pai, ó. Muita treta, vamos lá ver a cena. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ave Maria, vamos aí.